Comercial Rei do Lar, você encontra uma variedade em gêneros alimentícios, produtos de limpeza, cosméticos e perfumaria, uma linha completa em papelaria, brinquedos, utilidades do lar, bebidas, frios, um açougue completo com carnes de qualidade, frutas e verduras em geral para você e muito mais, tudo com os melhores preços e o melhor atendimento. Então venha direto fazer suas compras no Comercial Rei do Lar. Comercial Rei do Lar, o reinado da economia. Avenida Goiás 3097, em São Félix do Xingu. Comercial Rei.